andrecidismoral.com.br. Sucesso na boca da galera! Delírios! Vamos cantar, Gigi! Vem com a gente! Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de tocha. Quê? Você, isso é amor, mas pra ele não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Canta, gente! Para de insistir, chegar e se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, vai fazer papel de trouxa. Cê não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ele não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chegar e se iludir. Sobrevivi. Se ele não te quer, o que supera? Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete pro seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Alô, Simon, Simon vai, vem, Rosinho.